tu corra. É a última faixa que eu mando, preste atenção, você cala essa boca. Jesus está para voltar, não há quem peça que isso aconteça. Os sinais estão para os jornais, creia. Eu sou a da trombeta, creia. Foto, peste, estraga, no terror, rumor de guerra, agonia. Terror, panturrilha, tá tudo escrito na Bíblia. Desacredita, confira minha última. Rap, estou, pistol, deixou, faz uma cara de ser ritmo e poesia. Mudou para louvar o Senhor. Agora realidade de profecia, filma minha. Função através desse rap fazer você se converter. Uma igreja evangélica, pode crer, mais próxima de você. Veja o tempo passando de peça, cada minuto, cada segundo. É porque os últimos dias serão abreviados por causa dos justos. A minha rima é profética, numa linguagem poética. Estribilizo meu verso, não tem métrica. Conecta, a luz do meu Jesus vem chegando e já te infecta. Pista, esporta, prepara o caminho teu. Hoje é chegar, é chegar. Reinado de dedo, de dedo, de dedo. O fim está às portas, salve suas almas. Rei imortal. Sinal da sua alternativa, errada ou correta. Escolhe ser servo do céu infiel, inútil, servo das trevas. Filhos bastardos são gerados pela terra. Então, frutos da dor de uma concepção. Roubar e matar, matar e roubar, roubar e matar. Degolar, degolar, desossar. Se liga que isso não é bom. Degeneração de fetos, aborto, aberração. Homicídio premeditado, culposo. Senhor, socorro, senhores. Feridos ao ar, pedras malditas. São fracas, mentes adolescentes. São manipuladas facilmente. Descrentes, dementes, a favor da serpente. Errados, seus corpos são queimados pelos seus pecados. Os contrariaram, a lei divina acataram. O poço contrário, lei do diabo. A Bíblia está tão próxima de cada irmão, e ao mesmo tempo tão longe de seus primogênitos. O fim está às portas, o fim está às portas, salve suas almas. Você vai ficar para já. O fim está às portas, salve suas almas. Você vai ficar para já. Doenças que não tem cura, mergulhe na fortuna. Seu passaporte será carimbado para um local diferente e tal, onde a dor é eterna e só arranja de dentro. Se liga que é ranger de dentro. Dinheiro praga do milênio, ser humano perdendo respeito. Seu sentimento, ganância deixar transcedada pelos que vão nascendo. Frutos podres plantados que serão colhidos num breve futuro promíscuo. Pelos seus entes mais queridos, só digo seus filhos. Almas impuras como prostitutas, se liga. Tão sujas, eternas, tortura. Nós homens desejam a morte. A chave tem na Bíblia, lê, pode me compreender. Uma vida de sabedoria, Deus seja louvado, então diga amém. Surge o pecador, é mais forte, a sétima praga. Terremotos, racham o chão. A ira de Deus é o Armagedon. Então se ligou, cada pecador pagará pelo que fez. O fim está às portas, convergo, convergo, convergo. O fim está às portas, salve suas almas. Você vai ficar para trás. O fim está às portas, salve suas almas. Se voltar, você vai ficar para trás.